Quinto passo. Relaxe. Bastam 1 ou 2 minutos por dia para começar. Feche os olhos. Respire fundo 2 ou 3 vezes. Procure ir relaxando todo o corpo e liberando as tensões que você está carregando. Você vai se sentir tão bem que passará a repetir muitas vezes este relaxamento. É uma forma excelente de se amar, porque você estará se dando uma coisa especialmente boa. O relaxamento é absolutamente essencial para o processo curativo. É difícil permitir que as energias curativas fluam dentro de nós se estamos tensos, contraídos e acelerados. Siga as instruções que dou a seguir e pratique este exercício. Feche os olhos e inspire profundamente. Agora, expire e se solte. Solte o corpo. Vamos fazer de novo. Inspire bem fundo. E ao expirar, mande embora todo medo, toda tensão. Mais uma vez, respire fundo e ao expirar, tome consciência de si e afirme silenciosamente: eu te amo. Está tudo bem. Perceba como seu corpo ficou mais leve. Você não levou nem 2 minutos. Ao fazer isso, você está dizendo ao seu corpo: está tudo bem. Você não tem de passar a vida tenso e assustado. Você pode relaxar e, ao mesmo tempo, cuidar de tudo o que precisa ser cuidado. Repita esse relaxamento várias vezes por dia. Você vai ficar feliz com o resultado.